as vaquinhas, os cavalinhos, os cachorros. E no pé do morro eu plantei meu pomar. E quando chega bem de tardezinha, que o sereno começa a pingar, vou recolher as minhas galinhas pros bichos de pelo não se aproveitar. Recolher as minhas galinhas pros bichos de pelo não se aproveitar. Já faz tempo que eu vivo aqui, sou muito feliz, nunca quero sair. Eu, a mulher e toda a gurizada, fazemos festa, damos risada. E quando chega o dia de domingo e a gente resolve pescar, é só peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Os cavalos, os cachorros, e no pé do morro plantei meu pomar. E quando chega bem de manhãzinha, que o sereno já faz derramar, vou recolher as minhas vaquinhas e tirar o leite pra gente tomar. Recolher as minhas vaquinhas e tirar o leite pra gente tomar. Já faz tempo que eu vivo aqui, sou muito feliz, nunca quero sair. Eu, a mulher e toda a gurizada, fazemos festa, damos risada. E quando chega o dia de domingo e a gente resolve pescar, é só peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar.